Nicolau, pega no meu pé. Tudo bom? Tudo bem. Rapaz, você tem voz fina, você é viado? Lógico. Pô, tô tentando chamar o Jafar, mas ele tá, parece que tá off. Tentando incluir o Nazik também. Ele já tá na, já tá aí, já? Não, diz ele que tá. O Naldo deve estar tomando esporro da mulher dele, porque... Oi. Me dá falando? Agora sim. Beleza, você vai gravar uma abertura, alguma coisa, ou vai direto já? Ah, isso aí a gente faz depois. Então, beleza. Geralmente, geralmente a nossa abertura é zoada mesmo, é um pós-créditos antes do início. Pode mandar bala. Aqui, Nazik, aqui no projeto a gente tem uma coisa, né? Uma classificação chamada o efeito Bazinga. O efeito Bazinga, ele é classificado como o ato ou o efeito do cara transformar qualquer porcaria que ele consome na melhor coisa do mundo, sabe? O cara quer transformar a pior obra da vida dele, ele não conhece nada. Ele fala que o que ele leu, o que ele acabou de consumir, é a melhor coisa do mundo. Para você ter uma ideia, há pouco tempo a gente foi obrigado a escutar aí, e isso foi votado, que a saga das corujas lá do Batman é a melhor história do Batman. Também. Cara, para você ver uma molecada que começou a ler agora, começou a ler justamente por causa do universo cinematográfico, que nunca leu nada para trás do Batman... dizer. Mas isso é uma coisa de geração, cara. É sempre, tem uma certa idade que a gente tem ali que a gente começa a descobrir aquelas coisas que saem na nossa geração, são a melhor coisa do mundo, entendeu? Tipo, o que é do teu tempo é a melhor coisa do mundo. E é só que essa geração agora se azarou, essa geração 952, pra eles a melhor coisa do mundo é 952, entendeu? É, cara, eles levaram isso a um nível que nunca antes visto. Mas que eu tô dizendo que é IDW e Image, essas coisas assim, agora tô dizendo que é a salvação, um novo quadrinho bom, né, junto com a Vertigo aí. Mas sei lá, cara, eu não tô com essa birra toda que é cavalheirada tá com Marvel e DC. Wildstorm, né? Tipo, eu tô lendo, dá pra se salvar, assim. É menos da metade das coisas, menos da metade. É um número muito baixo, assim, mas ainda tem coisa boa na Marvel e na DC, cara, saindo, assim. Então... Foi o que você falou, muito baixo mesmo. É um nível muito baixo, realmente. Mas, sei lá, eu não sei se o problema é que, assim, eu gosto muito de quadrinho, eu gosto muito de super-heróis, né? Não é, tipo, eu sou muito mais... O que me leva a ler quadrinho não, é muito menos o quadrinho, né? E muito mais os super-heróis. Eu gosto de super-heróis, entendeu? E tem muita coisa, por isso que eu não gosto... Por isso que eu não leio Vertigo, assim, até, tá? Li Bermejo, acho ele foda e tal. Mas, tipo, não... Sabe, não consigo acompanhar... muita coisa, eu sempre, né, sobrevoo as HQ da Vertigo, tem umas coisas que eu vejo, acho legal, tem umas coisas que eu vejo e acho, cara, que saco, como é que as pessoas têm saco pra ler isso, né, mas, sei lá, agora, se eu pegar pra ler aquele crossover lá dos Thundercats, do He-Man, que eu já li o crossover antigo, que é uma merda, mas eu li, né, cara, tudo bem, assim, acho que é porque ainda conheço, tenho alguma memória afetiva, mas, por exemplo, eu não vou pra lá ler o Ron, sabe, tipo, nunca li isso aí, não, sei lá, não tenho nem curiosidade de ler, cara. Before the Nets, really cool. Mas então, cara, a gente tava, como você tava falando, antes desse merda atrapalhar a chamada, a verdade é o seguinte, ele provavelmente não te passou qual era a proposta. A gente vai no começo... É dizer, né, como você começou a ler, né, qual foi o primeiro gibi, primeiro HQ que você leu, e depois, lá pro final, a gente vai falar as experiências, vai falar, né, as outras coisas, cada um vai citando as marcantes, e o que leu, o que se arrepende de ter lido, e no final é que a gente vai fazer uma outra sugestão. Beleza. Se arrepende de ter lido, cara. Puta merda. Mesma coisa, quantas indicações dá pra separar, afinal? Pô, a gente vai falando. Ah, porque eu nem pensei em nada, assim, aí eu já disse, o que eu vou falar, né, cara? Eu vou falar uns bagulho óbvio, assim. Puta, falar bagulho óbvio, não fala então, né, porra. Aí eu vou se lembrar algumas coisas que eu gosto. Bom, estamos todos aqui, reunidos. Chegou você aí, com esse áudio de televisão velho aí. Essa televisão dos anos 80, aquela porcaria com botãozão seletor. Eu tiro o áudio no final, não se preocupe não. Você tira o áudio na gravação inteira, né? Eu vi que ele, né? Tira. Eu fui ouvir aquele podcast do Will Smith lá. Meu Deus do céu, uma dor de cabeça fiquei. Ó, eu tinha chamado o Castanho, né? Que afinal o Castanho foi o nosso primeiro entrevistado. Nasci que você que é nosso entrevistado, você já ouviu falar no Lê RPG? Putz, acho que já ouvi falar, cara. Claro, velho. O João faz propaganda disso até em velório, pô. Não, mas é que eu tava esperando que o Nasci dissesse não, cara. Quer dizer, tá vendo? Essa não, até que Lê RPG não me é. O que é isso? É um site? É um podcast? É um blog? É o quê? É um podcast onde os caras jogam RPG e gravam a partida. É. Sensacional. É uma bosta. Olha a ideia do cara. Mas não falem mal do João, que o João é um cara muito legal. Apesar dele ter falado que ele não é meu amigo. Engraçado que quando a gente chamou ele pra gravar, ele tava bêbado, cara. A final de ano. E a gravação foi melhor do que os próprios programas dele, cara. Justamente porque tava bêbado. A gravação foi melhor. Não. Essa HQ do Scott Snyder? Qualquer coisa do Novo 52. Não, tem coisa boa do Novo 52. Eu vou fazer indicação do Novo 52, cara. Esquadrão Suicida do Novo 52 é bom pra caralho. É, Aquaman, né, que você vai dizer que é bom. Ah, Aquaman é batido, né. Dos Novo 52 é bom, é batido. Mas é batido. Agora, não do Novo 52, mas o DCU, que é Novo 52 ainda, cara. O DCU, cara, como aí era aquele limbo entre 952 e o Rebirth, passou meio batido, cara. Mas tem umas coisas, tem bastante coisa boa ali, cara. Robin War, o Meia-Noite, o... Cara, dos Robin, aquela Batman e Robin Forever. We Are Robin, você fala? We Are Robin também é bom, mas o Batman e Robin Forever... É que o Robin War é tipo uma... Uma mega saga que junta todos os gibis de Robin, assim, né? Pra o cara aí com a barulheira incrível aí. O Batman Coelho, que é o Comissário Gordon. Mas, cara, sabe que as primeiras edições do Batman Coelho estavam boas? E o Super-Homem de Calçadinhos também. Estavam bem bons, eu acompanhei bastante aqui. Depois, o Batman Coelho começou a ficar meio viajão, assim. Mas... Tava bom. O Cara, eu não acredito que vocês estão falando isso, cara. Bate com esse. O Grace. Cara, isso era aquele plot dos anos 90 lá, quando o Azrael fez a armadura, velho. Aquilo é uma droga. Tá, não, mas só que o início desse negócio com o Comissário Gordon pegando. Tava legal. Tava meio. Como é que eu vou dizer? Gotham City. Tava meio Gotham City contra o crime, só que com um Batman, entendeu? E aí depois o bagulho começou a ficar viajão. Eles deixaram os caras do Discipline meio de lado, assim. Aí ficou. Foi nessa época que o Batman supostamente tinha morrido? Nessa época aí, tava acompanhando. Até aparecia o Bruce Wayne, né? Tipo a série de Gotham lá da TV, tipo. Eles não podem não mostrar o Bruce Wayne, né? Aí mostrava lá o Bruce Wayne sem memória, interagindo com um personagem e outro. Tinha até uns momentos emocionantes, assim, que a galera achava que ele tinha morrido. Daqui a pouco os caras começam a descobrir que ele tá vivo, mas que ele não lembra de porra nenhuma. E aí tem umas interações do Clark Kent, a gente vai visitar ele, e, né? Mas sem dizer quem ele é realmente. Não, acho que o Clark Kent até diz pra ele quem ele é. E ele, não, isso aí não sou eu e tal. Tipo, ele nega. E o Jason Todd visita ele, o Dick, aquele jardim, visita ele. E é legal, sim, eles têm umas interações legais. É, o que tá difícil agora é indicar tanto o Marvel quanto o DC, né? Porque a cada 6 meses ou 1 ano eles resetam tudo. É, eu peguei agora a Guerras Secretas número 1 que saiu pra ler, comprei na banca. Eu acho que tem um ano e meio, assim, que eu não acompanhava os quadrinhos. Eu não sei... Nada, porque é ninguém, cara. Guerra Secreta tá bem complicado pra ler. Eu comecei a ler as Guerras Secretas e aí começou a ficar meio. Tava meio estranho, assim, cara, vou deixar sair tudo isso aí pra ler. E aí eu que peguei e li as sagas fechadas que saíram junto, né? Guerra Civil, a Guerra Civil versus Volume 2, o Era do Apocalipse Volume 2, esses negócios aí eu li. E é legal, sim, mas eram umas coisas fechadinhas, 5 edições, sabe? Não tinha. Elas se passavam naquele universo lá, mas a única dessas, né, volume 2 de saga famosa, que era, das que eu li pelo menos, que era diretamente ligada com a história principal era o Old Man Logan, assim. Porque aquele Wolverine acabou voltando pro universo regular, né? E é bem boa, aliás, a Old Man Logan. Assim. E... A original eu li, eu gostei. Porra, hoje é uma boa pra caralho. Essa aí é bem uma sequência. É bem uma sequência. Na verdade, todas são sequências, né? A Era do Apocalipse daqui não, assim. É que a Era do Apocalipse eu não me lembro. Já li, era faz muito tempo e nunca consegui reler aquilo, porque era muito uma merda, né, cara? E eu nunca peguei na internet um scan bom ou coisa assim pra ler. Então, tipo, sempre que eu tentei reler era formatinho, eu não consigo mais ler formatinho, cara. Eu não lia quadrinho, eu já não lia quadrinho quando eu era mais novo, porque eu achava tudo aquilo uma merda e eu. Cagado e eu não entendi o que era. Depois eu comecei a ver que o problema era o formatinho, eu não conseguia formatinho, cara. Tanto que os primeiros de que eu comecei ali que me empolgaram era coisa de formato americano normal, assim, decente. Eu li os formatinhos, mas não colava muito pra mim. E aí no final acabou que eu não me lembro direito o que aconteceu na Era do Apocalipse original. Mas na Era do Apocalipse. Essa volume 2 eu li agora e é aceitável, assim, tipo, é ok. Mas das boas mesmo é Old Man Logan e a Guerra Civil Volume 2, é bem bom. É, eu vou ver se eu começo a acompanhar agora, porque eu tinha dado uma parada de acompanhar. Filme mensal é muito foda, né, cara? É uma merda. É tem muito semanas, título. É muito título, cara. Mesmo baixando scan que tu não paga nada, tu não consegue acompanhar, porque, tipo, vem aquela pilha de coisa, cara, Marvel, DC. Aí tem vezes que eu tô empolgado, aí eu leio pra caralho toda semana, daqui a pouco... Que nem Guerra Civil, eu tava até empolgado com Guerra Civil. Cara, eu li o 1, li o 2, agora já tá, sei lá, saindo o 5 e eu não li mais essa porra. Muito tie-in, muita coisa pro cara ler junto, velho. É, e é duro, como que você vai indicar isso pra um. Não, pra não dá pra indicar. Começar a ler. Não tem, tem não, como, não, cara. Você vai, se for pra indicar, tem que indicar os clássicos. É, agora tá saindo muita fechado, coisa, né? Daquela coleção histórica, Marvel. É verdade. O preço até que é acessível, acho que não passa de R$30. Agora tá saindo a Guerra Secretas originais. Mas tem Guerra Secretas tem a coleção da Salvage também, né? Tem, mas tá saindo com os extras legais, assim. Acho que nunca saiu ordenadamente aqui no Brasil. Porque estão pegando as histórias que dialogavam com Guerra Secretas na época, né? Porque... Ah, eu nunca li, cara, com coisa relacionada. Porque quando saiu no Brasil a primeira vez, pela Abril lá, em 12 edições, no formatinho, além de eles não colocarem... saiu tudo cagado, porque a cronologia tava errada, né? Cada personagem tava num tempo cronológico, daí eles lançaram a Guerra Secretas, teve personagem que eles picotaram da HQ, e no final da série, eles simplesmente desfizeram tudo. Tipo assim, o uniforme negro do Aranha voltou pro uniforme original e como se não tivesse acontecido a Guerra Secreta. Os caras pintavam por cima, cara. Que não, merda, porra. Cara. Cara, ainda bem que eu não lia quadrinhos nessa época. Hoje em dia, os caras, que merda. Olha aí, Panini foda. Gente, olha esses bits época, de merda, cara, velho. Naquela época era muito pior, velho. A gente não tinha hoje... internet, não sabia o que eles estavam fazendo. Sim, só que assim, ó, tu pensa que aquilo naquela época era uma merda, entendeu? Era uma merda. Hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe como é que é o mercado editorial, a gente sabe como é que funcionam os atrasos, tem muito menos delay, né? E tipo assim, as pessoas, hoje não dá mais pra ler quadrinho, tá uma merda, não sei o quê. Tipo, o Ivo é um que vive reclamando dos negócios, né? Os velhos reclamando do quadrinho atualmente. Cara, mas antigamente, ler quadrinho no Brasil era muito pior, cara. Era muito merda. Cara, o lado positivo é que era muito mais barato, né? Assim, pra você, né, ler. Tipo, eu acompanhava muito de vizinho e... Mas, cara... pesado e tal, com uma graninha que você tinha ali, você conseguia comprar os gibis. Hoje, eu não sei, cara, se eu que era muito pobre, comprar. Cara. Sabe o que eu fazia? Tinha um sebo perto da minha casa e eu comprava as HQ e quando eu tinha dinheiro, né? Porque era uma raridade, né? Da pobreza. E aí eu comprava umas HQs. Daí eu lia e era sebo, né, cara? Então, tipo assim, ó, eu ia lá e achava, o X-Men 52, X-Men 54, X-Men 57, e tinha que ler fora de ordem essas merda, né? E aí eu lia, passava duas edições, imagina, pulava uma edição, às vezes o cara não sabia o que acontecia, às vezes tinha duas, três edições que eu não tinha no meio dessa porra. E eu morava em cidade do interior, então mesmo quando eu podia comprar na banca, simplesmente, cara, tinha meses que não chegava a revista. Lá no distribuidor não mandou essa. Eu também já então, passei por isso. Foda-se, sabe? Então, o que aconteceu? Eu li muita coisa picotada que eu não entendia porra nenhuma. Formatinho também, né, cara? Pô, a própria a narrativa ficava muito confusa no formatinho. Tu pegava aquele desenho e encolhia pra aquele quadrinho que tu não via nada. Aquela impressão que era aquele papel jornal desgraçado, que era tudo, né, detalhe. Não tinha, tu já não conseguia ver muito detalhe porque o papel era uma merda, né? Com a impressão merda. Recolorizado, merda. Com algumas alterações que eles faziam ainda por cima. É, imagina naquela época, eles não tinham o que tem hoje de tecnologia, eles ainda diminuíam a imagem, né? Tipo, eles saíam do formato americano e iam para aquele formato lá que, né, pequenininho. Vai ficar falando de gibizinho? Pai, a ideia é a gente voltar lá, usar a memória afetiva de vocês para os primeiros quadrinhos que vocês leram, né, quando moleque. Assim, aquele, cara. Aquele que você foi na casa de alguém, encontrou, ou passou na banca e comprou a primeira vez, ou achou encontrado no lixo. Aquela porcaria, aquele lá. É, a minha experiência foi dentro de casa mesmo, cara. Eu sempre tive... A minha família sempre leu quadrinho. Tá, então eu já tive esse contato desde pequeno. Eu praticamente fui alfabetizado com Turma da Mônica. Foi a primeira HQ que eu comprei, minha mesmo, que eu fui na banca, foi uma HQ do Cascão. Inclusive, eu daí passei a colecionar. Na época ainda da editora, era da Editora Globo, hoje é da Panini, né? E eu colecionei por muito tempo o gibi do Cascão e lia tudo da Turma da Mônica, cara. Acho que foi uma coisa, assim, que me fez gostar de quadrinhos. Se bem que, assim, vamos dizer que era bem infantil, assim, né? E o quadrinho adulto, assim, vamos dizer, que eu comecei a ler, era Tex, quadrinho italiano, né? Que tinha em casa também, que meu pai lia. Então, eu acabei também lendo, né? Então, são as histórias, assim, que mais me marcaram, são os quadrinhos, né, do Maurício de Souza. Até hoje ainda leio alguma coisa. Mas adulto, assim, vamos dizer assim, com uma leitura mais madura, assim, foram os quadrinhos italianos. Que tem uma arte foda, né, cara? E é uma coisa, assim, que eu trago até hoje, assim, de vez em quando eu compro. E uma grande vantagem desses quadrinhos italianos é que eles não têm essa continuidade monstra que tem... Você vai pegar uma DC, uma Marvel, aí você não... Nossa, você não sabe nem onde você tá, né? Igual a gente tava conversando antes... As histórias do Tex, do Zagor e de outros, assim, eles tinham uma continuidade, tinham alguns personagens, mas as histórias eram fechadas em si, fechadas em cada edição, assim, você não precisava ficar comprando 10, 15 quadrinhos, um ano de quadrinho para você saber o que ia acontecer. Então, tipo, as histórias começavam, terminavam e por ali ficava. E era bem bacana, porque daí você tinha, assim, quando você podia, você ia na banca, você comprava um Tex e você já se divertia, cara. E a arte dos fumetes também é excepcional, né? Nossa senhora. Sobre esse quadrinho aí, que não tem nem cor, é uma merda. Puta, era bom. Tô louco, era fodido pra caralho. E daí depois eu fui amadurecendo, né? E daí comecei a ir pros sebos e pras bancas. E daí conheci Homem-Aranha. E foi o segundo quadrinho que eu comecei a colecionar. Passei do Cascão pro Homem-Aranha. Que fazia merda. Que Homem-Aranha era nessa época, Fili? Então, da editora Abril, dos formatinhos que você odeia. E daí era aquela fase, era com o Romita desenhando, sabe? A primeira fase que o Romita desenhou no Homem-Aranha ainda, ele bem diferente do que ele desenha hoje, assim, cara. Sim, ele era bem puxado pro quadrinho clássico mesmo, sabe? Ah, tá bom. Mas não era o Homem-Aranha do McFarlane. Não, isso veio bem depois, né? Sim. Mas eu cheguei ali, daí eu comecei a colecionar. Eu lembro que o primeiro que eu comprei na banca mesmo, assim, foi o Homem-Aranha 72. É um do que tinha o Blob na capa. E acho que era a primeira aventura com o uniforme negro, depois das Guerras Secretas. Só que aqui no Brasil teve as Guerras Secretas, daí eles reverteram todas as modificações das Guerras Secretas, atrasaram a cronologia. E daí quando chegou na época de novo dos acontecimentos das Guerras Secretas, eles lançaram o Homem-Aranha com o uniforme negro. E foi aí que eu comprei na banca e, tipo, comprei praticamente toda a coleção da Abril daí, né? Na sequência. que acho que foi até o 205, alguma coisa assim. E, nossa, daí... Aí que foi a porta de entrada mesmo, assim, para as drogas pesadas mesmo, né? Que daí comprava coisa da DC, comprava coisa da Marvel, mas sempre tive preferência, assim, pelos quadrinhos da Marvel. Agora eu não sei por quê, cara. Porque você é burro. Eu também, cara. Eu lia, hoje em dia, mesmo sendo Marvete, eu acabo lendo mais DC, cara. Mas antigamente eu não conseguia, sei lá, não me entrava DC na goela abaixo, mas acho que é por causa daquela. Eu não gostava, acho que eu peguei bem Liga Cômica, essas coisas assim, que é um bagulho zoado que eu não gosto até hoje, cara. Ah, cara, a Liga Cômica eu gosto pra caramba. Eu cheguei a comprar, era na mesma época, e nossa, era muito engraçado. Pelo menos os primeiros arcos, assim, que depois foi virando meio bosta mesmo, com Liga da Justiça Europa e não sei o que lá. Isso aí. Aí piorou, o que já era uma merda. Não, mas, meu, as primeiras são muito engraçadas, cara. O Guy Gardner, cara, é muito, muito anti-herói. Assim, é muito engraçado ver aquela dinâmica, uma dinâmica falha pra caramba, né? Assim, que era tipo uma HQ de comédia mesmo, né? Era fora do... Era um pouco fora, assim, do universo DC. Que naquela época era... Que acho que tinha lendas, tinha umas outras, assim, que eram mais pesadas, assim, tipo... Porque o universo DC sempre teve essa gravidade maior, assim, que o da Marvel, assim, ter crises e ter não sei o quê, e mortes, né? E a Marvel era mais pé no chão. Eu lembro que o Homem-Aranha, a gente se identificava pra caramba, assim, porque ele era um cara que, fudido, por mais que ele fizesse, ele nunca conseguia se dar bem no final, assim, tipo... Que às vezes ele tava salvando o dia e atrasava pra um encontro que ele tinha e chegava lá, pô, você é um irresponsável, sai daqui, não sei o que lá. Eu acho que ele perdeu várias namoradinhas nessa época aí por causa disso, que ele tava salvando o mundo. E também, quando a tia May vivia doente, né, então daí essa velhinha eterna, às vezes tava lutando lá, salvando o mundo, e a velhinha no hospital. Daí ele chegava no final da história, ai, cara, te amei, não sei o quê. Daí a galera, cara, irresponsável. Bom, mas e aí? E as experiências de vocês aí, em quadrinhos? Ah, eu também comecei lendo Turma da Mônica. Uma casa, eu tinha um primo que colecionava, e aí a gente começou a colecionar junto, ele era um pouco mais velho, assim, a gente começou a colecionar junto. Naquela época que tinha os gibis da Coca-Cola. Ah, eu lembro. Essa coleçãozinha, tinha aquele box e tal. Se juntava as tampinhas, né? Isso aí. Mas aí eu comecei, que eu vi que eu curtia mais, era o Cascão, era o Cascão e o Chico Bento, assim. Então eu tinha umas coisas dos outros, mas o que eu comprava todo mês, assim, que eu enchia o saco da minha mãe, mendigava pra ela me dar dinheiro, era o Cascão e o Chico Bento. E eu gostava muito, cara, eu gostava muito do Cascão, assim, gostava muito do Capitão Feio. Eu achava o Capitão Feio muito foda, adorava as histórias que aparecia ele. Porque, não sei se... Eu não sei porque que eu não li ainda gibi de super-herói, cara. Não sei o que que era, mas... O fato é que já tinha aquela coisa assim, ele era o super-herói, entendeu? Então eu achava muito massa. E gostava de quando o Cascão e o Cebolinha se vestiam lá de super-heróis. Ou quando tinha... Falava do Batman, do Super-Homão, eu já achava massa, assim. O Homem-Aranha... E eu gostava muito dos gibis, quando tinha o Louco nas histórias do Cebolinha também, cara. Puta, eu acho o Louco foda. Esse dia eu vi um gibi da Turma da Mônica jovem com o Louco e eu, puta, me deu vontade de ler. Mas aí eu esperei a vontade de passar, né? Porque não falei Turma da Mônica jovem. Mas foi aí que eu comecei a ler quadrinho, cara. Mas daí, até eu começar a ler quadrinho de super-herói, foi um tempo, sabe? Eu fiquei muito tempo, assim, com muita bobada, eu fiquei muito tempo lendo Turma da Mônica e eu não fui adiante, assim, como todo mundo ia, sabe? Eu fiquei lendo Turma da Mônica, colecionando Turma da Mônica. E aí acabou que eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis, porque eu tinha uns amigos que liam, mas... E aí eu fui tentar começar a ler também, mas pegava gibi usado, faltava gibi na ordem, e aí começou a ficar... Era tudo confuso. E aí eu ia perguntar para meus amigos o que acontecia, e eu tinha uns amigos que... Eu tinha um amigo meu que era muito engraçado, assim, ele contando história. Então acabava que eu pedia para ele me contar o que acontecia nos gibi. E aí eu não queria ler, porque era muito melhor ouvir a versão que ele me contava do que do que eu vi isso. E eu me lembro, cara, de muito tempo de pegar a gente, quando eu descobri que alguém lia gibi, eu pedi, cara, e tal história, tal coisa, como é que é? E pra pedir pras pessoas me contassem. Não sei se eu tinha preguiça de ler ou o quê, mas enfim. E aí eu... Mas eu me lembro de sempre procurar muito, assim, jogo que tinha super-herói, assistir os desenhos, já passavam na TV, né? Principalmente, acho que a coisa que mais me motivou pra ir procurar e comprar os gibis dos X-Men, assim, os primeiros quadrinhos que eu comprava era tudo X-Men, era, né, o desenho dos X-Men, foi uma coisa fundamental, assim, e que me botou a par de várias coisas, né, que eram adaptadas ali, né, que estavam ali no desenho, que eram parte oficial da cronologia, até porque eu não, nessa época que eu assisti o desenho e eu li o quadrinho, já tinha, né, notava essas diferenças já de uniforme e tudo mais, mas como eu não tinha noção de cronologia, eu não sabia que existia cronologia, então eu meio que, eu não entendia as diferenças, mas era o desenho, era o quadrinho, mas eu achei que era, eu não tinha noção de, ah, se aconteceu lá, não aconteceu aqui, pra mim, tudo valia, né? Eu tinha uma cronologia pessoal, eu já tinha a minha cronologia pessoal, eu não sabia. E só que na época eu me cansei, assim, aí eu me lembro que eu voltei a ler quadrinho, cara, olha só que merda, velho. Acho que eu comecei a ver os desenhos depois da... Eu comecei a ver um pouco depois os desenhos da DC, né? O Superman, o Batman. Tudo que eu comecei a ver as aventuras do Superman primeiro, né? O desenho do Batman anterior. Mas eu comecei primeiro a acompanhar o do Superman. Depois eu fui ver o do Batman. E aí depois a Liga. Eu me lembro que eu fui num sebo e comprei a porra do Marvel vs DC. O primeiro crossover lá. Puta, eu li aquilo muitas vezes, cara. Muitas vezes na corrida, assim. E eu adorava aquela merda. Acho que é por isso que hoje em dia eu ainda gosto daquele Superboy merdão. E jaquetinha. Jaquetinha. Ainda gosto do Jason Todd. Porque olha só, cara, que merda. Eu gosto do Jason Todd, do Superboy de jaquetinha, do... O Jason Todd é bem antes desse Superman, Superboy aí, não é? Ele morre bem antes do... Mas na época desse crossover, mas não sei porque comprei esse crossover, ele já era usado. Eu acho que esse aí já era o Tim Drake, não era nessa época aí. Pois é, eu não me lembro, mas acho que não é que por causa desse. Era o Robin de calça, que era o primeiro Robin de calça. Já era o Tim Drake, já era o Tim Drake. Já era o Tim Drake, sim. Bostão lá do substituto aí do Dick. Ele foi assassinado pelo Coringa, rapaz. Saiu uma edição em formatinho aqui, inclusive eu tenho essa porcaria até hoje, página amarelada, uma bosta. Morte em Família. Eu li em Scan isso aí. Porra, cara, uma aposta. O Coringa, ele vira, por alguma loucura do destino, alguma briga política entre Estados Unidos e sei lá, e Arábia, Iraque, alguém, algum ayatolá aí dá um título de embaixador, eu acho. Internacional. Sim. Pro Coringa. Imunidade ele fica, diplomática. É, merda. Ele fica com imunidade diplomática. Caramba. Isso. É. Aí o Batman fica insano pra pegar, cara, o Coringa. Que demência isso aí, né, cara? Imunidade diplomática, Coringa. É. E ninguém lembra disso, porra, Morte Família. E porra, que foda a morte. Porque assim, a cena, o que na verdade, o que é foda é a cena da. Né, o que ficou, acho que, icônico, não é a história toda, porque esse plot é meio merda. Mas a morte do Jason Todd é foda pra caralho, né, cara? Foi extremamente violento, é né, é um negócio, cara, muito violento, assim, cara. Ele arrebenta o cara no pé de cabra, depois ainda explode o cara. É, é muito foda. E o Batman chegando ali pra salvar ele, tipo, puta merda, cara. Não, mas na boa. É porque vocês não acompanharam isso em loco, assim. Eu lembro. Sim, cartinha. Teve até votação por telefone, eu acho, pra decidir quem ia matar, se o Robin devia morrer ou devia sobreviver. A verdade é que já tava todo mundo de saco cheio do Jason Todd, cara. Tanto que quando ele morreu, assim, é o que eu falo, parece chocante quando a gente vê agora aquela cena do Batman segurando ele, mas na época a gente tava de saco cheio, cara. Jason Todd só fazia bosta, cara. Era um personagem muito, muito ruim. Jason Todd era... Eu comparo o Jason Todd com o... Damian Wayne. O Lanterna... Não, cara. O Damian Wayne ainda tem uma outra desenhada lá pelo Kubert lá. Tem alguma com argumento aí do Morrison ainda, que ainda tem uma história ou outra que salva. O Jason Todd só tem história ruim, cara. Você vê a ele melhor... Roubou, como assim? Como ele assim, roubou, olha, as rodas do Batmóvel, não roubou? E a história lá do Alan Moore lá? Do que? Do homem que... Porra, é para o homem que tinha tudo, ó. É o Jason Todd, ele, porra, salva o Superman, né? É ele que tira a flor lá do Mongul do peito do... Cara, que droga. Você vê, cara. pra você ver, olha aí. É, mas então, voltando aí, nessa época, pô, a galera tava de saco cheio de Jason Todd, cara. Já, eu comparo o Jason Todd com o Kyle Rayner, cara, o Lanterna Verde dos anos 90. Personagem bosta e irrelevante, cara. Eles fizeram tudo que podiam fazer com esse Kyle Rayner e o cara foi tão bosta que tiveram que trazer o Hal Jordan de volta. Nossa, ele nunca emplacou mesmo. Kyle Rayner também não, né, cara? Eu gosto desses personagens assim. Eu ia falar do Aranha Escarlate, o Ben Reilly, né? E, cara, eu acho foda o Aranha Escarlate, mas aí também, assim, Kyle Rayner também não, né, cara? Aí já não dá. Batman, Azrael e Kyle Rayner foi umas coisas dali dos anos 90 que não deu pra mim, assim. E daí eles fazem umas... É, nessa época aí eles extrapolam tudo, né? Eles querem fazer o personagem pegar e eles começam a fazer umas paradas muito loucas, né? Com o Kyle Rayner aí aconteceu deles matarem a namorada do cara e colocar numa geladeira. Não rolou uma parada outra assim? Cena isso, foda. Foi o Major Força que matou a namorada dele sem motivo nenhum e meteu na geladeira. Esse cara virou Ion, cara. Esse cara virou Deus. Esse cara, porra, ele fez tudo que podia ser possível... Pra transformar esse cara num Lanterna Verde, ele não conseguiu, cara. Ele faz você sentir falta do Jon Stewart. Pô, Jon Stewart eu acho massa, na real. Bom, eu acho massa o Jon Stewart por causa do desenho da Liga, né? Então não é parâmetro, assim. Ah, então, o do desenho da Liga, ele é mais aproveitado e mais bem construído do que os quadrinhos, cara. Porque o dos quadrinhos, realmente, assim, pelo menos as histórias que eu já li dele, mais antigas, da Era de Bronze... Meu, o cara não fedia nem cheirava, cara. Ele era, sei lá, tipo... Você sabe quem é que fedia e cheirava, ele era, né? Um personagem negro, estereotipado, revoltadão, que só vivia enfiando situações raciais lá no meio pra forçar uma crítica, pra o quadrinho forçar uma crítica, pra introduzir, né, essas questões nos quadrinhos, assim. Ele só vivia... gerando treta e fazendo besteira e pô, cara, putz grila, Jon Stewart chega a dar pena. Eu não sei como é que esse cara, ele já ficou aleijado, já voltou, já é lanterna, já, cara, é o tipo do personagem que eles deviam matar e deixar morto, porque o cara não tem sentido esse cara existir. Mete um negro aí, né? Vamos fazer uma lanterna negro aí, cria aí. Mas cria um personagem vazio, cara, que é só bravata, só... O Máquina de Combate passou por isso aí também, né? A mesma situação. Né? Ele já virou ciborgue, já não sei o que lá, agora já mataram ele. O Aço, né, cara? Mesma coisa também. Mas tem um bom filme. Com o Shaquille O'Neal, como que pode ser um filme ruim? Caralho, né? Eles não sabiam muito o que fazer com os personagens negros, né, cara? Acho que o primeiro personagem negro que deu certo... É, teve o Luke Cage, eu acho que o Luke Cage e o Pantera, assim, foram os personagens negros que emplacaram, assim, que tinham personalidade, né? Que eram personagens negros que vi que não era, tipo, só a cor deles, né? Eles traziam essa coisa cultural e tal, e, sei lá, tinham personalidade. Mas se a gente for ver, o homem, próprio Homem de Ferro, não tinha personalidade antigamente, né? Não, é uma coisa que não... Pra mim, eu não gostava do Homem de Ferro. Continua não tendo nos filmes da Marvel. Eu fui gostar do Homem de Ferro depois, né? Depois do cinema, depois. Um pouco depois. Cara, o Homem de Ferro era igual o Doutor Estranho, cara. Na verdade, foi por isso que ele foi escolhido pra fazer introduzir o universo cinematográfico, né? Porque ele era um personagem bosta. O cara teve uma outra saga legal, uma outra saga relevante. O Homem de Ferro era chato pra caramba, como é o Doutor Estranho. Era também, né? E vamos fazer. Se der certo, deu. Se não der certo, acabou. Morreu esse filme aí. E acabou que o cara que tá lá não é o Tony Stark, do gibi. Não é aquele bêbado, melancólico, chorão lá, que só faz besteira. O Downey Jr. criou um personagem completamente diferente, cara. É, mas eu acho que o Tony Stark já tava um pouco antes do filme do Homem de Ferro. Ele já tava meio que se tornando... Ele tava adquirindo um pouco, assim... Tipo, quando ele vira... Aquela fase que ele lá, depois da Guerra Civil, que ele tá de chefe da SHIELD e papapá, todas essas partes que ele tinha passado por, né, fazer esse meio de campo do governo com os heróis, isso aí é meio um pouquinho antes do filme sair, né? Então acho que essa coisa culminou, assim, um pouco do Homem de Ferro começar a adquirir uma certa personalidade própria com o Robert Downey Jr., que aí eles, né, acabou que ele virou, assim, acho que já tinha o lado herói do Homem de Ferro, já tava meio que pegando uma personalidade própria, e aí o Tony Stark, né, que era o lado, né, o alter ego, ficou... acabou se tornando o Robert Downey Jr., que é o que ele é hoje, até o... é o que ele é até hoje no quadrinho, né, tipo, na Guerra Civil 2, assim, agora, ele é isso aí. É totalmente diferente do que o personagem passou nos quadrinhos, porque na época lá ele teve uma fase muito boa, que foi que é aquela saga lá do Demônio da Garrafa, que ele tem problema com alcoolismo e tal. E além da fase ser muito bem escrita, a arte é foda. Acho que é Bob Layton, alguma coisa assim. Que ele desenhava aquela armadura mais clássica dele, assim, que você conseguia ver o olho dele. E era bem legal essa fase. E daí, tipo, eles... pra fazer o filme, eles desrespeitaram tudo isso. Porque depois disso, o Tony Stark nunca mais bebeu, cara. Tipo, ele parou de beber, né? Só que daí o Tony Stark do filme, ele bebe, não tá nem aí. Tipo, eles simplesmente ignoraram essa fase aí. Eles podiam ter usado isso aí no Homem de Ferro 3, ao invés de fazer aquilo que eles fizeram. Mas não dá, né, cara? Como é que o personagem do cinema, PG-13, tu vende bonequinho... vai vender bonequinho do personagem bêbado, vai vir com uma garrafinha. Ué, mas ele bebe pra caralho, acho que no Homem de Ferro 2, ele luta lá com máquina de combate, ele tá chapado. Mas aquilo foi tipo uma versão soft porn, assim, do né? Então, porque nos quadrinhos, ele até, além de ter essa parte chapado, tem um cara lá que consegue controlar a armadura dele. E daí ele vai num evento lá e mata um cara no raio repulsor, assim, dele lá, da luva. Tipo, que é um tipo um embaixador, não sei de qual país também. Ele vai pra um evento lá, o cara consegue controlar Sim. a armadura dele e abre um rombo no peito do cara. Então essa fase aí ele tinha esse drama, tinha essa. Que ele passou um perrengue pra parar de beber, entendeu? E daí eles podiam usar isso, cara, porque humaniza o personagem, né? Porque realmente viram. Do cinema, viram um cara. Piadista, é praticamente o Robert, o ator mesmo, né, cara? Não é o Robert Downey Jr. É a Lima Duartização do personagem, né, cara? Tipo, o personagem vira o ator. É o que aconteceu agora com a porra do pistoleiro, né? Com o Will Smith, que na verdade não tem pistoleiro ali, né? Tá, ele até tem alguma coisinha assim do pistoleiro, mas esse personagem do Esquadrão Suicida é muito mais Will Smith, cara. Não é, tipo, ele é 90% Will Smith e 10% pistoleiro. Ele tem a arminha do pulso lá, é do pistoleiro. Só isso que tem, porque o resto é tudo a porra do Fresh Prince, cara. Tudo é isso. Cara, só faltou botar o Jaden Smith no lugar da filha do cara. Porque a única coisa que tem é aquela relação dele com a filha, né? Tipo, a preocupação dele com a filha, eu não sei o quê. Eu não sei como é que não botaram um capanga do Coringa lá como o Carlton lá pra eles fazerem a dancinha lá daquela droga, daquela série. Seria bom. Não seria. Merda, né, cara? Puta merda. Porra, e pior que eu vou te dizer, cara, não é só o Will Smith que tá mal. Assim, o Smith, ele descaracterizou muito, né, o personagem. Mas, cara, aquela Amanda Waller da Viola Davis é a Amanda Waller mais merda que eu já vi, cara. E, porra, de todas das versões que eu li, da Amanda Waller em quadrinhos, no Esquadrão Suicida, no gibi, no desenho, acho que tinha, chega até ela, no, tem nela no desenho do Batman, né, do Batman do Futuro, tem ela velha, no desenho da Liga da Justiça tem ela também, Liga da Justiça, não lembro se era no Sem Limites ou na primeira fase, tem aquela outra animação que saiu agora há pouco, não, 2014, aquela Assault on Arkham lá, que é uma animação do... que diz que tem Batman no título, mas na verdade é uma animação do Esquadrão Suicida. E, porra, a Amanda Waller do Arrow, que era aquela Amanda Waller magrinha lá. E, cara, todas elas conseguiam ser foda, casca grossa, não se entregavam, sempre tinha uma carta na manga. E essa Amanda Waller do filme Esquadrão Suicida, cara, que merda! Que Amanda Waller, no final lá, ela tá num sufoco, velho. Tipo, personagem apertando ela lá, beleza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dando arrego pros caras. Porra, ela não consegue se impor, ela até puxa aquele. Qualquer coisa que ela faz, ela puxa o celular. Olha aqui o celular, vou apertar botão. Porra, cara, que merda, que decepção, cara. Cara, não encrenca com esse filme, não. Esse filme é o pior filme do mundo, velho. Esse filme é horrível. Não tem que salve esse Esquadrão Suicida. É, tá foda mesmo assim, cara. O que é aquele Capitão Boomerang lá também, cara? Pra começar, por que não fizeram a relação? Aquela relação, o Smith ficou amigão do Rick Flag lá, ele porra é essa, velho? Eles eram pra estar sempre, ter aquele clima de tensão entre eles e eles ficam amigos. E por que não fizeram isso com o Capitão Boomerang e o Smith de alguma maneira, cara? O Capitão Boomerang tá lá jogado. Ele tá lá só pra dizer, ó, é quando não suicida, olha aqui, tem até o Capitão Boomerang. Porra, cara, que merda, cara. E o Amarra. Ah, o Amarra? O Amarra tava muito na cara, assim, cara. Acho que não precisava nem saber que sempre morre alguém no início de um arco do Esquadrão Suicida. Porque o Amarra foi assim, ele nem foi apresentado, assim, ele não tem nada no filme. Ele ia sair de uma voz, olha, esse aqui é o Amarra, beleza, morre. Tchau, Amarra. Só isso que ele faz, cara. É porque cara, tem uma cena o que o Amarra ele... é o melhor personagem do filme. Dos trailers tem só uma cena foda, dele. Não, cara. Aquela não, do cabo, não, é aquela não é. Hora que ele morre? Não é. É a única cena dele. Não é. É o diabo, cara. Peraí, pô. O cara fica chorando. O cara fala, não, eu matei as pessoas. Aí ele fica lá naquele tanque de água. Aí o Rick Flag chega lá e fala assim, não, nós precisamos de você. Você vai ficar aí, você vai morrer, você vai poder fazer alguma coisa. A motivação dele é uma merda. É, aí ele fala assim, não, nunca mais levantarei essas mãos e matarei ninguém. Aí pra se despedir, pra fazer um drama, ele faz um bye, um foguinho assim. Bye. Não era só melhor ele mandar o cara se catar? Beleza, primeiro ponto bosta desse cara. Depois, é o cara que disse que nunca mais ia levantar as mãos. Eu vou morrer aqui dentro. Aí os caras põem uma bomba no pescoço dele e ele... Ah, então vou lá. É, aí ele fica com medo, é. É aí é. Tá com medo de morrer, porra. É o cagão. É. Aí eles estão lá, vão resgatar a Amanda Waller lá e chega o Will Smith, né, e dá o motivo... Cara, por que diabos o cara fica citando o Phil Jackson pra tentar motivar os outros? Ah, porque ele tem que inserir... elementos, né, do Chicago Bulls, basquete, cultura negra. Ele é um pistoleiro profissional que atira com arma de lado, velho. Por quê, velho? Vocês ficam defendendo o Smith, velho. Não dá. Cara, eu acho que a dimensão da ruindade desse filme tá no fato aí, do... Nicolau, deixa eu terminar. Aí vem a segunda parte lá do El Diablo. O Smith fica provocando ele. Você não faz nada, você é um bosta, não sei o quê. Ele do nada, me provoca não, vou chamar minha mãe. E queima todo mundo, cara. O cara que diz que nunca mais ia levantar. Cara, não dá. Ele não queima todo mundo, ele mata as pessoas de cocô lá, não é? Não é mais gente. É as pessoas de cocô, aí tudo bem. Pessoas de cocô vale. Aí pode, né? Os caras, tá certo que os caras são os vilões, mas o El Diablo era o único cara que, entre aspas, tinha uma consciência, deveria ter passado pela cabeça dele que aquelas pessoas poderiam se recuperar. As pessoas de cocô eram pessoas, né? Tipo, eram de cocô, mas eram pessoas. Né? Exato. Não, queima todo mundo aí nessa... Não dá, né? Esse filme é muito horrível. É, quanto mais eu paro pra... Eu nem pensei, eu não quis pensar no filme depois, porque é muito merda, eu assisti ontem à noite. Mas agora, conforme eu paro pra pensar, o filme vai ficando pior, assim. Que tristeza, né, cara? Tinha tudo pra dar certo, assim. Não tinha, cara. Quando eles anunciaram o Fresh Prince, você já tinha que ter certeza que ia ficar ruim. É verdade. Ah, mas eu achei que, sei lá, podia ter ficado meio de lado. Mas vou dizer, cara, eu acho que a pior coisa... Eu não sei, assim, ó. É pau a pau, cara, o pistoleiro com o Coringa. Que, meu Deus, cara, eu não achei que podia ficar tão ruim aquele Coringa. Coringa bufando, Deus do livro. Eu gosto daquela... A prisão de Bellerive lá, que é a prisão segurança máxima mais fodona do mundo. Toda hora alguém entra naquela prisão lá, cara. Né? Toda hora alguém entra. Coringa... E o Coringa, ele tem superpoderes. Vai ser anunciado. Vocês vão ver que ele tem superpoderes. Porque ele morre e ele ressuscita toda hora. Cai um helicóptero, o cara volta. Ele é imortal, o Coringa do Scott Snyder, cara. E desaparece, né? Porque o carro lá... que quando o Batfleck lá pega ele na saída da boate, o carro cai no rio lá, no mar lá, sei lá, e ele desaparece, assim, deixa a Arlequina pra lá, mas ele desaparece. Aí daqui a pouco ele aparece de novo, teleporte, cara, ainda tem teleporte. Que merda. E o Batman no filme, como é que ele ficou? Cara, o Batman é o melhor personagem do filme, só pra você ter uma ideia, é verdade mesmo. Cara, não, eu vou dizer um personagem que eu gostei. O Affleck é o melhor personagem. Eu gostei da katana, velho, eu gostei da katana porque... É uma katana que... Ela é bem a katana mesmo, tipo assim. De vez em quando ela não fala com as pessoas. Tipo, todas as falas dela são quando alguém fala com ela, ela responde alguma coisa. Geralmente é alguma grosseria. E ela fica assim... Ela é ninja. Ela tá ali com as galera, ela aparece naquelas cenas de grupo e tal. Porque ela tem que aparecer. Mas tu vê que, assim, nas lutas ela pega, meio que sai fora, assim. Tipo, ela não fica no holofote. E daqui a pouco, quando ela aparece meio que cortando umas cabeças, corta uns braços, assim... E, entendeu? Ninja, assim, ela chega, elemento surpresa, corta umas cabeças, corta uns braços e meio que sai fora, sabe? Meio que de fênix, assim. Isso eu gostei dela, e ela... Não ficaram forçando a barra. sabe, pra ela aparecer. Tem uma hora que ela aparece lá, se lamentando, conversando com a espada e tal, uns momentos assim, mas no geral ela é, tipo, aquela personagem fechada, assim, e as cenas dela eu achei massa, assim, as cenas de ação, a caracterização dela é bem simples, mas é bem legal, assim, só que o problema é que ela tá ali meio jogada, porque não tem um motivo pra ela tá lá, sabe, não deram, tipo, ah, Amanda Waller tem um motivo, tá chantageando ela, ou o Rick Flag fez alguma, porque ela tá ali, a princípio, parece que ela tá ali mais pelo Rick Flag. Mas não tem uma coisa tipo, ah, o Rick Flag é amigo dela, ou salvou ela, ou salvou o marido, ou salvou o filho. Não tem, tipo, ela tá ali porque ela tá, porque, ah, o Rick Flag chamou, chamei essa mulher aqui. Da onde tu tirou essa mulher? E tipo, ah, sei lá, porra, qualquer lugar, já era. Mas vamos voltar pro plot aí, né, podcast. Pauta do podcast. É, exatamente. É, cara, vai falar alguma coisa aí, Naldo? Finalmente teve silêncio em casa, graças a Deus. A minha experiência com quadrinhos, cara, o Rodrigo fica me sacaneando, fica dizendo, ah, Naldo é um hipster, Naldo é um hipster. E pior, cara, que minha experiência com quadrinhos, infelizmente, ou felizmente, eu sou meio hipster mesmo. Eu lembro que eu tinha dificuldade de leitura, né, e aí minha mãe, ela, pra me fazer ler, ela comprou várias revistas em quadrinhos, né, e é engraçado que ela fala até hoje que ela se arrepende disso. Porque depois disso eu virei um fanático por quadrinhos. Eu lembro que a primeira revista que eu li foi da Pantera Cor-de-Rosa. E aí, depois disso, eu tinha uns tios, né, ia na casa dos meus tios e lia coisas assim que ninguém lia, cara, ninguém, né? Por exemplo, eu lia Condorito, eu lia, sei lá, Mortadela e Salaminho. Mortadela e Salaminho é muito bom, velho. Era muito bom, mas ninguém conhecia, cara. Se eu falar pra metade dos leitores de quadrinhos até hoje, ninguém vai saber do que merda eu tô falando. Eu lia... algumas coisas de terror, né, do Brasil que saía, que era Contos da Cripta, que era um plágio assim, muito feio, assim, das histórias de terror que existia. É que só tinha sacanagem, né? O HDR não desenhava esses negócios aí, eu acho, né? Eu me lembro dele falando. Eu lembro de uma história, cara, que tinha necrofilia, cara. Engraçado que o cara tirava lá do caixão lá, a mulher. E era um zumbi, sei lá, que zoa. Eram umas coisas assim, muito loucas, assim. Eu devia ter o quê? Só 7 anos. E aí depois eu comecei a ler Asterix e achava massa. Eu lembro que eu fiquei mó felizão quando saiu o desenho os desenhos do Asterix, que, por incrível que pareça, eu acho as versões mais fiéis, assim, dos quadrinhos passados por desenho animado. E aí eu sempre tive meio assim... Eu li a história em quadrinhos, assim, pra conversar com o povo, mas o problema é que eu sei lá, cara, eu gostava de quadrinhos nacionais, por exemplo, como Mozart e Coulton. Alguém já leu o Paralelo de Mozart e Coulton? Eu já li, eu gosto bastante do traço dele. É verdade, tinha até muita putaria de se passar. É puxado pro europeu, né, cara, muito, isso. Muito bacana. É verdade. E aí comecei a ler coisas como Marvel, como DC... E engraçado que nessa época eu já conheci algumas pessoas que desenhavam. Eu conheci até um colega meu, né, que começou a me fazer não gostar da turma da mãe, que dizia, não, tá vendo aí? Eu desenho aqui, mas meu nome não aparece. Bibibi, bobobó, essas coisas. Esqueci até o nome do desgraçado. Na época eu morava no Rio de Janeiro. E aí com o meu retorno aos quadrinhos super-heróis, quando eu li... Batman Cavaleiro das Trevas, que eu achei uma puta história, cara. E tanto que eu fiquei assim indignado quando eu li Batman Cavaleiro das Trevas 2. Só teve a única coisa boa em Batman Cavaleiro das Trevas 2 foi as Batgatinhas. Que merda, cara, que merda. E o Cavaleiro das Trevas 3, cara, não sei se vocês, algum de vocês está acompanhando, mas, cara, ele é muito mais... É óbvio, né, que se é o 3, ele é uma sequência do 2, né, é meio idiota falar isso. Mas dá pra, às vezes, tipo, entende que ele é uma sequência que eles podiam ter puxado muito mais pro Cavaleiro das Trevas 1, né, tipo, meio cagado pro Cavaleiro das Trevas 2, e seguindo, e feito uma sequência do Cavaleiro das Trevas 1, ou melhor, nem ter feito, né, nada. Mas enfim, a segunda melhor opção seria ter feito, já que vai fazer uma continuação, né, fechar a trilogia, tenta descagar aquilo que foi o Cavaleiro das Trevas 2. E, cara, parece que os caras insistem, eles querem... fazer uma sequência do Cavaleiro das Trevas 2. Então o Cavaleiro das Trevas 3 tá muito ruim, justamente por isso, assim, eu leio aquilo e eu me lembro do Cavaleiro das Trevas 2, cara. E tá triste, tá arrastado, a arte tá uma merda, tá tudo uma merda, cara. Eles aproveitaram muitos personagens, né? Do Cavaleiro das Trevas 2. Aquela filha do Superman. Tá merda. Cara, o Jafar falou de algumas coisas antigas aí e eu lembrei também outras coisas que eu li, cara. Os quadrinhos dos Trapalhões. Não sei se vocês já tiveram contato. Cara, muito mais, cara. Que quadrinho tinha pirata, uma versão que era eles adultos e depois saiu os novos Trapalhões, que eram eles novinhos, assim, com um quadrinho mais cartunesco. Isso aí, e era bom. Nossa, e era muito bacana, cara. Eu colecionava também. Quem desenhava os quadrinhos pequenos era o Cassaro. É, mas nessa época tinha muito quadrinho em versão. Tinha muita versão, né? Tinha Pelezinho, tinha Seninha. Gugu. Né? Tinha Gugu, eu já não sei, eu não me lembro se era bom isso ou se eu lia, porque tava naquela feição de ler qualquer merda, né? Mas eu me lembro de gostar disso aí. E daí também tinha os quadrinhos dos heróis japoneses, cara, do Jasper. Já. Agora eu não sei se era licenciado, cara. Eu acho que não. Não era licenciado. Era tudo na cara. Isso já foi na segunda. Também, isso já foi na segunda leva dos heróis da TV, cara. Em 92. Por aí, que tinham aqui. Aí que começou os quadrinhos do Jasper, dos heróis japoneses, Changeman. Isso aí foi na segunda perna dos heróis da TV. Os heróis da TV começaram lá em 79, sei lá, 80. Aí elas foram, né, com Marvel e DC até comecinho ali dos 90, né? E depois começou essa putaria aí de heróis japoneses aí, uns gibis horríveis do Batman, do Changeman, credo. Cara, isso era muito Street ruim. Street Fighter, cara, eu me lembro do Changeman do Street Fighter. Também passaram. Street Fighter já era ali, já era 95, sei lá, por aí. Já era no formato americano, esse do Street Fighter. O do Jasper, o do Changeman, era o formatinho ainda. Mas eu me lembro até hoje de ler um gibi. Eu tinha um gibi do Street Fighter, não sei o que eu fiz com ele, que tinha uma história que era o Ryu e o Ken lutando pra ver quem era o dono do Shoryuken. E o nome da história era O Dono do Shoryuken. E aí eles ficam lá, porque o Shoryuken é mesmo. Aí eles ficam lá lutando, Hadouken, não sei o que. Uma merda. E aí no final eles... Os dois meio que se lutam assim, ficam morrendo, ai meu Deus, ninguém ganha, tá só empatado. E aí, cara, é só um quadrinho do Sagat, aparece só o braço do Sagat dando um Tiger Uppercut assim, nele, e eles, tipo, os dois desmaiando assim, e o Sagat fodão aparecendo assim, eu sou o dono do Shoryuken e tal. Cara, que história assim, ó, isso me marcou porque é um bagulho muito tosco, e eu me lembro até hoje do quadrinho, assim, cara, que é só aquele braço passando pro lado, assim, ele dá tipo. Um cruzado, assim, um golpe de lado, sabe? Que nem é, tá ligado? Porque, assim... Cara, era muito merda aquele exibido de Street Fighter. Mas eu gostava porque era videogame, Street Fighter, né, cara? Foda ali os personagens. Cara, essa época... Street Fighter aí era história nacional também, né? Era nacional. Só que assim, cara... acho que isso aconteceu depois... De uma série de Street Fighter mesmo, que era bem pesada, cara. Que acho que no primeiro número eles arrancam o escalpo do Ken. Você chegou a ler isso aí? Isso aí não cheguei. Acho que era da Malibu Comics. Eu acho que saiu uns 3 ou 4 e daí parou. Mas não parou porque acabou. Parou porque a própria licenciamento falou que não, que vocês estão arrebentando com o negócio. Sim. O negócio era extremamente violento, não teve final. Eles preferiam deixar os caras brasileiros publicar um negócio pirata sem licenciamento do que continuar com a Malibu. O que aconteceu? Acho que vendeu bem a parada, eles falaram, não, vamos parar, vamos continuar. Claro, inventa uma coisa aí. Igual acho que aconteceu também com o Capitão Marvel, com o Shazam lá fora, né? Que tinha uma editora lá na Europa que publicava o Shazam, daí não sei se eles perderam o licenciamento, o que aconteceu, mas vendia pra caralho, eles falaram, vamos fazer um gibi nosso aí. E daí ia sair o Marvel Man lá, o Miracle Man. Exatamente. Na verdade, aconteceu o seguinte, foi que eles perderam a própria falsa de perder os direitos do Marvel pra... Do Capitão Marvel pra DC na época. Porque o Capitão Marvel era plágio do Superman, né, velho? Mais ou menos, né, cara? É o Superman melhorado. É, eu também acho. Eu gosto pra caralho do Capitão Fraldinha, velho. Eu acho muito foda. Mas enfim. Esses gibis piratas aí, cara, Eu acho que eles fizeram sucesso ou marcaram, porque assim, hoje em dia, tu vai no YouTube, os caras tem fã, não sei o que, tem trailer, tem gameplay de jogo, tem um monte de coisa, cara. E antigamente qualquer merda que aparecia fora do cartucho ou fora do quadrinho, qualquer coisa extra, assim, era bom pra caralho, sabe? Era foda. Porque tu tinha uma necessidade muito grande. Hoje em dia, a galera não sabe, hoje em dia eles têm boneco licenciado, tem um monte de coisa, tem joguinho de celular, joguinho de não sei o que. Antigamente a gente não tinha nada, cara, com os personagens que a gente gostava, né? Então, qualquer merda que aparecia, eu acho que a gente achava muito bom e foda-se, né? Acho que era isso o problema. A gente, dessa época aí, pré-internet, vamos dizer que ainda tava engatinhando a internet, né? Então, meu, a gente tinha como descobrir as coisas, era pelas revistas, né? Revista, né? Dragão Brasil. Herói. Herói. Era uma revista de videogame. E, cara, e hoje em dia, o que essas revistas faziam, né, cara? Eles não faziam nada. O que eles faziam? Eles compravam aquelas game, não era Game Power, como é que era? A revista americana? Wizard. Eram duas, Wizard, na verdade. É. Aqui no Brasil eram duas, na verdade. Era Game Power e a Super Game. Tinha Ação Games também. E depois elas se fundiram, elas viraram a Super Game Power. A Game Power, se eu não me engano, era a Sega, a Super Game falava da Nintendo, aí eles se juntaram e fizeram... Eles faziam o que os blogs fazem hoje, né, cara? Eles liam as notícias das revistas americanas, traduziam e publicavam aqui, né? Simples, simples assim. É, muitas das vezes com um monte de bosta errada. Eu mandei na conversa aí uma imagem lá daquela HQ do Street Fighter lá, da Malibu. O Sagat tá arrancando o scalpo do Ken. Caralho. E ainda manda pro Ryu, cara. Deixa eu achar outra imagem. Que absurdo, velho. Que horror. Cara, eu tive essa HQ, cara. Isso eu no número 1, tá? Isso, eu tive isso. Eu comprei até o 3. Aí depois eu não consegui achar mais na banca. Claro, né? Que acabou. Então, porque eles cancelaram. Cancelaram. E pior de tudo, cara, é que eles deviam ter publicado isso nos Estados Unidos e cancelado. E aí, 2 anos depois, veio pro Brasil. Alguém chegou, olha só o que saiu nos Estados Unidos. Mas já foi cancelado, né? Porque, né? Pensa assim, ó. 4 edições, saiu em 4 meses e cancelou. E os caras publicaram um negócio que já tava cansado de estar cancelado nos Estados Unidos, cara. Que merda, né? Postei outra aí com a... Eles enviaram pro Rio depois. Puta, eu me lembro dessa... Eu me lembro disso aí, cara. Eu li esse gibi também. Agora eu vi esse Rio amarelo e me lembrei. Puta que pariu. Com o cabelo do Ken na mão. Que não era o cabelo do Ken, na verdade. Todo adolescente ou tava entrando ali num jovem adulto leu isso, cara. É impossível você, né, não ler. O boca a boca foi tão grande que... Esse vai pegar mal, mas... Foi tão, né, massivo que todo mundo correu pra comprar. Que isso era barato, cara. A revista não custava nem, sei lá, nem 5 conto. Isso. E todo mundo foi comprar isso, quem não comprou emprestava pra outra pessoa, né? Todo mundo viu isso, cara, infelizmente. Puta merda, cara. Não, e foi cancelado rapidinho, se teve 4 edições foi muito. Só que como vendeu bem, os caras continuaram no... E essa arte, cara? Que merda, né, cara? Você chama isso de arte, cara, você tá sendo um corajoso. Ai, essa cor, por que o Rio é amarelo, velho? O Ryu é japonês, cara. Rio chinês, Ryu, vietnamita. Caralho. Deixa eu falar um pouco, vocês já estão indo pra muito longe. Deixa eu falar um pouco da minha experiência, né? No começo. Paz, eu quando era moleque... Leu o Félix porque você é muito velho. É, eu li também. Mas assim, eu comecei a ler muito aqueles livros pequenos de faroeste. Que a gente conversou isso até outra vez, Naldo, que era. Que foi. Era um brasileiro que inventava aquela história. Né, cara? Mais de 3 mil. Inventava. Histórias. É, ele inventava. Esse cara inventava, só que eu não criava histórias, cara, não. Inventava. Eu sou, ô Nazik, porra. A gente sempre fala. Eu sou velho, cara. Não sabe mais. Então era um brasileiro, né, que escreveu essas 3 mil histórias aí. E meu avô tinha uma mala, cara. Realmente uma mala mesmo, grande de viagem com esses livrinhos guardados. Então eu comecei a ler aí. É, dali, até por influência do colégio e tudo, eu comecei a ler muita coisa do Monteiro Lobato. E foi aí que a gente via as primeiras edições desenhadas dos livros, dos contos do Monteiro Lobato. E dali, cara, eu dei uma pausa assim, em questão de leitura, de entretenimento, de quadrinhos e tal. E até pelo surgimento do Atari, o surgimento do Odyssey, dos videogames. Surgimento do Atari. Caralho, cara. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. 50 anos, filha da puta. Eu dei uma cagada pra quadrinhos nessa época e voltei a ler, assim, comecei a ler quadrinho mesmo. Quando eu fui fazer uma visita a uma tia, a um parente, assim, alguma coisa ligada à minha mãe, e tinha uma coroa lá, uma coroa lá encalhadona e tudo, que ela lia quadrinhos e tudo. E acho que essa velha já até morreu hoje em dia, mas assim, não vem ao caso. Ela era encalhadona, sabe? Ela nunca casou e tudo, inclusive, né? A repercussão, assim, os boatos da época diziam até que ela era, bom, lésbica, né? Mas, assim, como eu disse, não vem ao caso. Aí... Eu ia perguntar uma coisa, mas deixa pra lá, cara. Segue a história. Não, aí eu fui lá e tudo, e eles estavam conversando outras coisas de lá de adultos, e eu fui justamente por esse quartinho lá que tinha, que era um escritório, que tinha as estantes lá, com os livros, revistas e tudo, e encontrei quadrinhos. E, assim, eu não sei precisar qual foi o quadrinho que eu li a primeira vez, mas a primeira lembrança de quadrinhos, assim, que eu li, eu fiquei, caraca, e dali em diante virou leitura, virou vício, virou leitura obrigatória pra mim, assim, diária, foi, cara, depois que eu fui saber, né, como terminava e o nome, mas... Eu lembro do o Homem-Animal enfrentando o Fera Buana, cara. Depois eu vim a saber que era o Evangelho do Coyote lá, do Grant Morrison, que foi a primeira lembrança de quadrinhos marcantes, assim. Mas isso aí tu era criança? Ah, não era criança, né, cara? Eu tava ali por volta dos 10. A 10 anos não é criança, porra. Eu era criança com 10 anos. Acho que se eu li esse bicho do Homem-Animal, acho que eu não ia gostar, velho. Acho que eu ia ficar, sei lá, que estranho, cara, que merda. Cara, você tá louco, velho. O Fera Buana morre lá, tem aquele macaco que eles fazem uma experiência nele, que o Fera Buana... Pois é, eu acho que eu ia ler aquilo ali, acho que pra mim, criança, não sei se eu ia... Eu não me lembro se em 10 anos eu ia gostar desse tipo de coisa. Acho que eu era muito mongolão pra gostar disso aí. Pô, aquilo era muito sensacional. Não, a verdade, cara, é que, assim, você tem o quê? 20 e quantos anos? Pô, você é novo, cara. Mas assim, a minha geração, a geração do Naldo aí, a gente foi criado com Stallone Cobra, com... O Stallone Cobra é foda pra caralho. A gente foi criado com esses filmes insanos, assim, Comando para Matar, esses filmes que não tinham nada de politicamente correto. Então, você... Eu ainda me choquei assistindo... Quando eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, Eu me choquei, assim, tipo, nossa, aquela mão cravando, quebrando a armadura, cravando no coração, assim, tipo, caralho, né? A gente não tinha muito. E, assim, depois disso, cara, eu virei o leitor habitual de quadrinho e, como a galera lá de casa era meio quebrado, eu não tinha grana pra comprar quadrinho novo, né, cara? Então eu tinha que esperar o quadrinho... ficar, sei lá, uns 2 ou 3 meses já gasto, já velho, aí você comprava de alguém ou comprava encalhado, né? Pela metade do preço, ou um pacotão que ficava na banca de jornal, quando ele já ficava amarelado, quando ele já ficava separado ali pra devolver ou pra jogar fora, e eu comprava. Então eu li, putz, depois do Homem Animal, eu li muita coisa do DC 2000, Camelote 3000, aquelas revistas, porque o Batman até então, acho que depois que ele saiu da Ebal, o Batman não tinha uma linha mensal no Brasil. Os gibis dele eram lançados de, sei lá, de 2 em 2 meses, uma coisa assim, já era formato americano. Daquela linha que tinha. Da linha que tinha lá o Filho do Demônio lá e Xamã. A própria A Queda do Morcego saiu nesse formato já, né? Não, não. Queda do Morcego era formatinho. É formatinho? Formatinho, é. Isso, é. Isso aí, cara, pelo menos essa fase que eu tô falando de lançamento dos quadrinhos aqui no Brasil é pelo menos uns 8, 10 anos antes da queda. Então o Batman sai. Mas eu me lembro de ter gibi, eu me lembro que eu tinha um gibi em formato daquele grandão com o Azrael, com o Batman Azrael. Ah, então, Batman Azrael era formato americano, era dessa época. O Batman não tinha uma linha mensal. Ele saía a cada 2 meses, sei lá, 3 meses, assim, esses gibis em formato americano com histórias do Batman. Então você tinha Xamã, tinha Veneno, tinha o próprio Filho do Demônio, tinha Batman Azrael, esses formatões americanos. Aí depois, com Abril Jovem, que depois disso ainda teve a Heróis da TV, né, que eu lia muito Heróis da TV também, inclusive, uma dos gibis que eu tenho muita saudade naquela época e tentei achar até para baixar, mas é muito difícil, eram as aventuras do Ron, cara. O Cavaleiro do Espaço. Sim, eu nunca li o Ron, nossa, cara. Nossa, aquilo era fantástico, cara. Era não fantástico. Era não. Ah, era assim, cara. Putz, não fala é uma merda. Não fala besteira, você tá doido, cara. Eu li, cara. Eu li toda a saga do Ron, cara. Era uma merda. Tá ligado que o Ron voltou a ser publicado, né? É, cara, mas... Sim, ele tá na... É IDW que tá saindo, né? Acho que é. Isso, mas eu não quero ler, não. Eu tô com medo. Não, mas estão dizendo que... Deve ser tão bom quanto o Thundercat, cara. Os diferentão... Os diferentão estão falando que a... Que DW e a. Como é que é o nome lá da editora do McFarlane lá? O Ron é muito bom. Mas vou tomando aí meu raciocínio de volta, retomando. Eu até fiquei fissurado no Ron, cara. Pra mim, Ron era a melhor coisa do mundo. E eu ficava louco, assim, pra botar a mão nas novas edições assim, que saíam. E acabou que eu só fui concluir a saga já depois de adulto. E fiquei naquela leitura dos Heróis da TV, li muito. Uma que eu tenho bem guardada na lembrança é aquela. O encadernado lá. Um encadernado de 2 edições, em formatinho do Homem de Ferro, que era o Lighton que desenhava, era do Michelin, eu acho. Que ele enfrenta um cara lá de armadura também. Nossa, é uma história horrível, cara. A história é uma bosta. Mas, assim, eu lembro muito dessa, li muito Heróis da TV. Naquela época dos Vingadores, Hulk, ele muito Homem-Aranha, na época que os Buscema desenhavam lá com lápide. E depois, né, vem a minha vergonha, né, cara? A coisa que eu mais tenho vergonha na minha vida foi quando eu botei as mãos na edição do Rapina e Columba lá da DC 2000, desenhada pelo Rob Liefeld, né, cara? Ah, pera aí, cara. Nossa, não vai falar mal de Lightning, não, cara. Eu vou derrubar você, rapaz, cara. Não, eu vou te falar, não vai falar mal do médico. Eu vou te falar o que é pior. Eu perdi aquela edição. Essa história é maravilhosa, cara. O que cara, se eu não me engano, o Liefeld já desenhava. O Liefeld já desenhava os personagens, cara, com tamanhos completamente diferentes. Cara, como é que conseguiu ler aquilo? Como é que ele fez? É muito ruim, velho. Já era muito ruim na época. Mas assim, quem consertava os desenhos dele, se eu não me engano, era o Carquésio, cara. Despiorava. E ele já nessa época já não sabia fazer pés, né? Mas, cara, aquele quadrinho é muito insano, né? A capa vem assim, Rapina e Columba juntos novamente pela primeira vez. E o pior, cara, a minha vergonha foi que, numa mudança, eu perdi aquele quadrinho e passei, putz, bem uns 10 anos tentando achar ele de novo. Achei e comprei de novo, cara. Essa é a minha vergonha dessa época aí. Eu tenho essa bosta até hoje. A droga, cara. Olha, de coisa nova, cara, eu tô lendo, eu li o Sweet Tooth. Vocês chegaram a ler o Sweet Tooth? Lá, o Bico Doce do... Já tem um tempinho, mas é uma das coisas da nova geração, assim, que eu li, que eu gostei bastante. Apesar do final ser meio clichê, meio bosta, podia ser pior, ou podia ser melhor. E eu atualmente eu tô lendo Saga, do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples lá. E continuo lendo The Walking Dead, né? Porque tem gente que fala que ficou ruim, que ficou bom, mas realmente foi uma época que ela tava meio chata, mas agora ela retomou um caminho legal, então ela tá interessante de novo. E li alguma coisa, li ali os primeiros arcos da Mulher Maravilha no... nos 952. E também li o primeiro arco lá do Aquaman, no 952. Eu gostei muito também do Frankenstein lá no 952. O Superman de calça jeans também, por incrível que pareça, eu achei legal. Eu achei legal também. E como ele terminou meio... Tipo, ah, tiveram que fazer aquilo ali com ele pra restaurar, né, por bem do Rebirth, então tudo bem, assim. Mas ele começou tribelo, eu achei que ele começou muito bem, assim, sabe? Porque ele regenerou aquele super-homem, tava louco, pirado lá dos 952, sei lá, né? E, tipo, humanizou muito, assim, o Clark Kent, né? E ele tava lá meio sem poder, não sei o quê, mas ele tava peitando tudo que vinha, apanhando pra caralho, tipo... Porra, tava bom, assim, de ver, sabe? Tava bem interessante aquela abordagem ali. É, cara, eles podiam ter continuado essa série assim, como eles faziam, né, nos anos 90 lá, que tudo era motivo pra você criar um título novo, né? Eles podiam criar um título novo só pra manter essas histórias assim, como se fosse um túnel do tempo, um arif. Aí poderiam ter continuado assim. Mas tem que acabar, na real, cara. Uma coisa que eu tô vendo, assim, eu não gosto que as coisas acabem, cara. Mas, assim, ó, quando eu paro pra pensar nas histórias, melhores histórias que eu já li, cara, são arcos não muito compridos, entendeu? Curtos, arcos médios. Tem coisa que tu vai começar a ler, cara, e é uma merda. Cara, eu vou te dizer, eu tenho uma opinião que eu acho que o Scott Snyder, ele teria boas histórias se ele só fizesse arcos curtos, entendeu? Se ele entrasse lá e fizesse um arco, assim, ó, vai, cara, Snyder, tu vai escrever 6 histórias aqui do Batman, um arco de 6 histórias, vai. Sabe, e ele senta e escreve 6 gibis, assim, um arco fechado e acabou, sabe? Eu acho que poderia ter dado certo. Eu tenho visto muito isso na DC, cara. Umas sagas que começam boas, uns gibis que começam bons e perdem fôlego, se perdem no meio do caminho. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Isso é uma coisa geral de tudo que é da Warner, assim, que começam a dar canetada e as coisas se perdem, cara. É um exemplo meio merda, assim, que eu vou dar. Mas, porra, o Capuz Vermelho e... Teve aquele de Capuz Vermelho Fora da Lei, né? No 952. Eu me interessei pra ler, porque eu gosto do Capuz Vermelho, gosto do Arsenal. Mas tava... Não rolou, assim. Não rolou porque eu não gosto do Estelar e... Sei lá. Aí saiu aquele gibi do DCU, começou a sair só o Capuz Vermelho e o Arsenal, o gibi. E eu comecei a ler, cara. E tipo assim, ó, ele é divertido. Ele não é tipo... Não era engraçado nível... Tipo, Liga Cômico, assim, debochado, mongolão, sabe? Ele era descontraído, engraçado, com ação, assim, pra tu rir. E umas coisas massa, velho, assim. E, cara, daqui a pouco começou a perder a mão. O Scott Lobby começou a perder a mão. E o Gibi terminou, assim, ó. Sabe? Tá ali o final do arco. Tudo no DCU são arcos acabaram sendo arcos curtos, né? Não, não, médios, mas desandou, sabe? Tipo o Batman do Snyder, desandou ali o Batman Bate-Robô, o Super-Homem em calça jeans, que também lá pro final ficou, sabe? O Grayson também tava assim, Grayson tava bom pra caralho, desandou. O próprio Meia-Noite, que é uma das recomendações que eu deixo, assim, eu achei... Eu tava achando foda no início, assim, e pro final, não sei, cara, parece que... Tem algum executivo lá da Warner, da DC, que começa a ver as coisas que estão... Pô, isso aí tá bom, tá muito bom. Dá uma, sei lá, dá uma piorada, faz alguma coisa. Não sei, cara. Não sei o que acontece com a DC, com a Warner. Eu só ia recomendar, apesar de só de poder falar de quadrinhos, eu acho que fica na minha mente, por incrível que pareça, é o Lobo Solitário, cara. Apesar de se recomendar. Acho que essas são as recomendações que não se precisa fazer, né, cara? Tipo, acho que essa aí que todo mundo ouve... Não, mas essa nova geração não conhece Lobo Solitário, não conhece Sandman. Nossa, daí? Ah, mas eu acho que conhece, cara. Eu acho que os que se interessam realmente, porque acho que vem ter os caras que vão ler quadrinho, porque saiu filme, porque não sei o quê, e vão ler um pouquinho e vão sair fora e vão parar, entendeu? E acho que o leitor... É como um leitor, né, de literatura normal, assim, tipo... O cara vai sair, ele vai começar a ler, daqui a pouco ele vai se aprofundar e vai começar a ir porque é bom, entendeu? É como o cara começa lendo, ah, o cara lê Harry Potter, não sei o quê. Daqui a pouco ele começa a passar por umas coisas, né, mais densas, melhores, e vai começar a ler clássicos, e deu. O quadrinho é como a literatura normal, tem seus clássicos e tem essas coisas que vale a pena ler. E aí, conforme tu vai chegando, tu vai... Isso depende, cara. Isso depende. Sim, tem cara que debocha a vida inteira. Não adianta. O cara não evolui, cara. Mas eu acho que não, isso aí é na, acho que isso aí é a minoria, cara. Eu acho que leitor, eu acho que quem lê vai desenvolvendo uma capacidade crítica, assim. E acho que a pessoa vai se tocando das coisas, que o que era ruim é ruim. É, e, mas beleza, sabe, serviu pra te botar naquele universo da leitura, pra te introduzir, e depois acabou. Eu me lembro, cara, eu me lembrei agora há pouco de um gibi, um crossover, que era da DC, da Dark Horse, que era que era Lobo versus o Máscara. Não sei se alguém leu isso aí. Era um crossover em duas partes, cara. Eu não me lembro de onde é que eu tirei, se eu comprei, se alguém me emprestou. Putz, cara. Mas era muito... Era um massa velho zoado, assim, cara. Mas eu me lembro de gostar muito. E eu me lembro que nessa época eu fiquei com vontade de ler mais super-heróis, assim, tipo, que era uma época que eu não tava lendo super-heróis, não sei. E eu tava gostando, assim. Coisas, isso que é foda. E é uma coisa ruim, né, cara? Tipo, é uma coisa que nem tem como ser boa. E se tu for pensar, outras coisas que põem a gente pra dentro do universo super-heróis, como esses filmes estão fazendo com essa geração agora. Olha aqueles jogos que tinha do Marvel Ultimate Alliance lá. Cara, não era bom. Não era bom. Eu me lembro de... Eu tinha uma memória afetiva boa desses jogos. Tem jogo de celular melhor do que essa droga, cara. Eu me lembro de jogar... Eu joguei um. O 2 eu não cheguei a jogar completo. Mas o 2, eu me lembro que eu fiquei empolgado porque o 2 tinha a história... Tinha o Soldado Invernal, já era meio Guerra Civil, assim, né? Tipo, eles meio que aproveitaram, acho que uma coisa da Guerra Civil. Mas enfim, esses jogos ruins, essas merdas aí, cara, eles fazem a gente ler quadrinho, entendeu? Eles fazem a gente querer ver as coisas, eles aproximam a gente, sabe? Então, sei lá, tá válido essas iniciativas aí, transmídia, loucura, bobagem, o quadrinho de crossover, né? Tipo, eu comecei a ler DC por quê? Eu comecei a ler DC porque eu li aquele crossover merda de Marvel vs DC. É uma bosta, cara. A única coisa que dá pra salvar ali é que tem um desenhista, cara. Se eu não me engano, ele é italiano. Putz, eu não lembro o nome do cara, velho. Depois vocês procurem. O cara desenha muito, meu irmão. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho. Nem acho que a arte seja um problema ali naquele... Claro que é, cara. Aquele Dan Youngers lá não desenha nada, velho. Aquele cara estraga tudo que ele bota a mão. As partes dele na série são uma bosta, te dá vontade de não ler o bagulho. Puta, achei aqui o Lobo versus Máscara. Puta merda. Cara. Mas dessa época, como a gente tinha acabado de citar aí o Wildstorm aí, que eles estão. Inclusive o novo projeto da própria DC trazer o Wildstorm pra linha regular. Rapaz, eu lembro muito dessa época do Authority, né? E do. Que tem aquele cara que desenha muito, mas não desenha nada. Como é que é? Desenha muito que não é sem ser o Authority. É, que Planetary. Planetary. Putz, aquele cara. Aquele cara lá, ele entrou há pouco tempo aí no Twitter. Tem um ano e meio aí que ele fez a primeira conta no Twitter e eu segui ele, velho. Ele é o cara que. Ele inclusive desenhou uma época X-Men. O Cassaday, cara? Cassaday, velho. Dizem que o Cassaday não desenha nada. Velho, não, assim. Preste atenção em tudo que o Cassaday já fez na vida dele. Ele tem desenhos maravilhosos, cara. Sensacionais. Ele tem bagulhos que você olha assim e fala, não acredito. Primeiro que no início da carreira dele, ele não desenhava fundos, cara. Ele só desenhava os personagens principais, assim. Ele no máximo desenhava uma terrinha no chão, assim. No Planetary, nas primeiras edições do Planetary, né? Que rola aí um boato que ele atrasava pra caramba. E você atrasava muito. É, né? Você pode ver que tá, em todas as 20 e tantas edições do Planetário lá não tem fundo, cara. Todas as cenas é ele conversando com o baterista, é ele conversando lá com a Akita lá, e não tem fundo, não tem nada. O cara tá, parece que ele tá numa parede pintada amarela durante as 27 edições lá, cara. Eu adoro esse cara, velho. Eu adoro ele. Ele desenha muito, mas ao mesmo tempo ele não desenha nada, velho. Ah, mas o. Tem. Qual é o nome daquele? O. Não é o Jay Lee também que não desenha? Que só desenha fumaça, não desenha fundo, só bota fumaça no desenho. O Jay Lee é aquele negócio, é o Lee deles, o Inumanos, né? Alguma outra coisa que ele desenhou do Wolverine. Tem uma que. O Sentinela foi ele? Aquela. Então, acho que foi. O especial do Sentinela, que é um gibizaço também. É outro dessas artes. Eu achei tri bom, cara. Eu achei bom pra caralho isso aí. É outra dessas artes que você fala assim, caraca, esse cara desenha muito, mas se você olhar bem assim, você vai falar assim, cara, mas isso mesmo. Não desenha fundo, velho, ele não desenha nada. Cara, é muito louco esse negócio, cara. Você pega os artistas assim pra idolatrar e igual o David Gibbons, cara. Você olha a arte. Como assim? Você olha a arte do David Gibbons, cara. O que, que tem de errado na arte daquele cara? Nada. Ele é perfeito, mas eu olho pro David Gibbons e falo assim: velho, você não devia desenhar super-heróis, velho. Super-heróis não é a sua parada. Ele sempre deixa. É. Ele sempre deixa os super-heróis assim, meio fracotes, assim, meio merdões, assim. Eles ficam muito humanos, cara. Eu não consigo entender, se aceitar o David Gibbons desenhando heróis, cara. Aquele cara que desenha o. Aquele cara que desenha lá o Preacher, como é que é o nome? Steve Dillon. É, cara. Puta, velho. Eu não gosto do Steve Dillon desenhando super-herói, cara. Na verdade, eu não gosto do Steve Dillon desenhando nada, assim. Mas, né, do meu gosto, mas, tipo, cara, ele deixa as pessoas tudo com umas pessoas. Ele deixa as pessoas muito. Mundo real, assim, cara. O desenho dele me lembra da minha cidade que eu morava lá, tipo, cidade portuária, sabe? Tem gente feia pra caralho, assim. Todo mundo é feio pra caralho, todo mundo é. Sei lá, cara. Não sei. Todo mundo tem cara de estivador. Todo mundo tem cara de cu, é. Todo mundo tem cara de estivador. Cara, é foda, cara. O Civilo é. Não dá, cara. Eu não consigo gostar daquele desenho dele, assim. Não adianta, cara. Quadrinho de super-herói. É super-herói, entendeu? Eles são um deus, eles são, sei lá. Tem que ser, sabe? Um traço legal, assim, cara. Porra, sabe? Tem que ser. Eu gosto do Cassaday, eu gosto do. Porra, agora, uma coisa que tá foda na Marvel, cara, o Deodato, cara, desenhando o Homem de Ferro lá. Puta, tá foda pra caralho, velho. Sabe, bonito, sabe? Marte fodona, assim, acho que tem que ser um bagulho grandioso, super-heróis, cara. Arte merda, arte mangazinho, arte. Pai, isso aí não dá, cara. Não dá. Bagulho feito a culhão não dá, cara. Essas artes esquisitas, assim, que se você pegar e mostrar pra alguém, a pessoa não vai entender, cara. Pra mim, o meu preferido, assim, é o Mignola. E tem o cara também, aquele que desenha o Hitman, lembra? Que a arte dele parece muito com a do Mignola. Nunca li Hitman. Vocês lembram o cara que desenha o Hitman? John McCree, não é? John McCree, exatamente, cara. É outro também que você olha a arte dele assim e você fala assim, cara, não entendo nada, velho. Mas ele desenha muito, cara, muito, muito. Ele e o Mignola, pra mim, assim, de artes estranhas, mas fodonas, estão sempre assim. Sempre que eu posso, eu pego alguma coisa aqui no scan e boto no tablet pra dar uma lida, porque mas os caras são sensacionais, velho. E aquele desenhista do Starman também, cara, que eu acho foda. Eu esqueci o nome dele. Pô, tô olhando aqui, John McCree, o ritmo, eu tô achando massa arte, na real. Qual que é o nome do cara lá que desenhou o Starman? O Starman clássico? Não, o do James Robson. Não, eu sei quem você tá falando, cara. Eu só não consigo lembrar daqueles de 95, não é? Isso, ele tem uma. Ele tinha. Ele usava o David Bowie, né? Como. Não tinha um negócio desse? Ele usava o David Bowie como. É o Harris, não sei o que é Harris, não é? Eu acho que é. Eu tô procurando aqui. Mas a arte dele é muito foda também, cara. O Tony Harris, cara. O Tony Harris. O Tony Harris é o cara, desenha muito também. Tem uma HQ que inclusive eu iria falar, antes da gente desvirtuar completamente a parada aí, tinha uma HQ dele que eu ia citar. A Ex-Máquina, cara. Eu ia indicar a Ex-Máquina, que ele desenhou a Ex-Máquina. Chegou a desenhar o Doutor Estranho também, mas o Doutor Estranho dele eu achei meio mala. Mas o Ex-Máquina ele tá sensacional, cara. Alguém vai falar mais alguma coisa? A gente só tem a agradecer aí, cara, o tempo que você deu pra gente gravar essa brincadeira aqui. A gente tem vontade de fazer de novo aí, chamar você, chamar outros caras. Porque isso aqui é mais uma recriação, é mais um bate-papo. Sim. E... Não, é muito massa, cara, trocar ideias. Eu vi que a gente tava falando e, pauta, vai pro saco, mas tipo, aí acho que quando a pauta vai pro saco e o assunto tá fluindo é que é bom, né, cara? Daí deu certo. E é porque a conversa tá indo boa. Quando o cara fica muito, não, agora você fala aí, você fala aquilo. Seguindo muito a pauta, assim, muito, muito quadradinha, acho que fica chato pra caralho, né? Tem que deixar aí pra onde a conversa leva, né? Vou adicionar o cara aqui de volta pra ele. Fazer as considerações finais aí e a gente terminar, mas não sei se acho que foi a mulher dele que tirou o PC da tomada. Ah, não, ele tá no celular. A mulher dele tacou o celular dele longe Mas é isso, rapaziada. Agradeço aí a boa vontade de todos. E pros próximos a gente tenta organizar uma coisa melhor aí. Faltou gente pra caramba. Beleza. Os caras não conseguiram chegar. E esse é o nosso grande problema, na verdade. A gente tenta organizar todo mundo pra fazer uma gravação decente. E quando... Nunca dá. Engraçado é que... Né? Se os caras fossem super ocupados, não fazem nada, né? Estão caçando Pokémon, essa é a verdade. É verdade. Uma Pokéxana nunca, só Pokémon. Bom, é. Nicolau e Jafar, vocês. É ele aí, ó. Esse áudio do. Chiado do caralho. Desse Blackberry aí, 1998. Essa coisa ele vai editar agora, ele põe aquela parte do Feira da Fruta que tá. Que o Robin tá mexendo aquele negócio. Essa porcaria. Nicolau e Jafar, vocês se despeçam aí, se mandem seus recados e vamos terminar isso. Já deu uma hora já, seus miseráveis. Boa noite. Queria agradecer aí ao Nazik por. Boa noite não, bom dia, né? Queria dar um beijo no Nazik. Pode mandar um beijo pro Nazik. Vou mandar um beijo pro Nazik, pro meu pai e pra minha mãe. O Nazik falou merda, não falou nada com nada, só falou merda. O Nazik super carente, saiu engrenando um papo aí louco. Obrigado, é isso só que o cara vai falar. O cara convida o cara. Aí, então, obrigado, Nazik. Valeu, pode ir embora. pode ir embora. De nada. Beleza. Tá bom, rapaziada. Obrigado a todos aí. Um abraço. Vamos embora mesmo, é uma hora da manhã já. Abraço aí. Valeu. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Vocês vão esperar mais alguém, vocês vão falando. Não, toco o pau. Só mulher sabe, não. Caralho, que chiado do essa caralho, velho. Essa porra dessa televisão tá aí, sabe o que é? Ele tem... Pô, tá faltando R$30 pra comprar um headset. É uma. Ele pega um PC velho, um Amiga PC, e liga numa televisão Telefunken, aquelas com seletor. Eu acho que o nome do grupo até tá bom, gostei, apesar de tudo. É, quando você fala assim, gostei apesar de tudo, você fala assim, apesar de ser uma bosta, eu gostei. Obrigado. É, mas a Maurício também não era uma grande uma coisa, bosta, né? Mas a quem escolheu foi o... Mas a culpa não é só de Will Smith, né, cara? Eu não queria dizer nada, Engraçado, eu até brinquei, falei, não, quando o povo assistir esse filme, eu vou falar bem do filme só pra Rodrigo ficar puto. Mas quando eu vi o primeiro trailer, velho, eu já, quando eu vi a roupa dos personagens, já pressenti que isso vai dar merda. Próximo podcast pode ser a Dan Sandler e Tatum, no mesmo pacote. Agora o Tatum, só o Magic. Ai, nossa, isso é horrível, mano. Por que assim, diabos, você reinventou de assistir esse filme, cara? Explique isso. Cara, sinceramente, eu não sei, cara. Eu acho que tava um dia, todo mundo falando... Foi depois desse filme que eu comecei a odiar esse cara. Mas todo mundo falando de Magic Mike, que era um filme isso, que era um filme aquilo, e sabe? E a pessoa elogiando, eu fui no hype. Eu falei, deve ter uma mensagem no filme, apesar dos caras peladões dançando lá. Né? Deve ter uma mensagem, né? Mas não é, cara, o filme é um lixo, cara. O filme é a linda mulher com o Channing Tatum. É isso. Uma droga. cara, mas não dá não. Ainda tenho dois, cara. Ainda tenho dois. Pois é, você me falou isso. Eu nem sabia que tinha dois, velho. Eu pensei que tinha sido uma droga. Bom, já que a gente já tá falando de filme ruim, cara, eu assisti Independence Day 2. Cara, velho, é sério, que filme ruim. Acho que nem o Smith conseguiria estragar mais aquele filme. Pra você ter uma ideia, a coisa tão feia, mas tão feia, que aqueles alienígenas, eles seriam como se fossem abelhas, né? E a rainha mãe resolveu ir pra Terra. Cara, uma droga, uma abelha. Ah, não, cara. Os caras já tomaram... É igual Guerra dos Mundos. Os caras tomaram fumo da primeira vez, com que sentido os caras voltam, cara? Pior não é nada, cara. Mas sabe o que é? Eu acredito que tenha potencial pra ser um filme bom. Mas aí, botaram o Will Smith lá, a imagem dele lá, estragou o filme, cara. Tudo que é relacionado ao Smith, ou pessoas que atuaram com o Smith em algum momento da vida deles, gera uma alteração no campo eletromagnético da Terra, nas probabilidades, sabe? Que tudo que depois que passa sob a influência de alguém que teve contato com o Fresh Prince, aquela nuvem negra se apropria da produção e estraga o filme, cara. É isso. Isso aí, ó. Precisamos de um cara experiente aí pra gravar. Nossa. Precisamos de um cara experiente. Seu pai sabe, Nicolau? Seu pai sabe? Meu pai já faleceu, coitado. Pô, pelo menos morreu sem ter esse desgosto, né? Verdade. Throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the-